Vesqueira, saída Momo, após de boa posição Cockbo, após direto, controle 119, decimal 35, assina 5047, 5490. Autorizado 200 para Sierra Bravo, Patalina, 10, esquerda Momo, Cockbo, controle 119, 35, transponda 5047, 5490. O treinamento está correto, é ponto pushback no passe 3, 4-9-0. Solo, muito bom dia, WebJet 9730, Litro. WebJet 9730, bom dia, continua a aproximação. Continue, DAX, a empresa, e a reportante da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. 1-2-7-0, autorizado decolagem na pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0 nós. Agora seu quadro seguro, pronto, táxi. Autorizado, táxi, empate 1 no Indy Alpha, ponte para todos, 862, que liga 1014, 355345. Empate o Indy Alpha, Indy Bravo, 355345. Gillette Tango Zulu, após trip e para a saída para 3, está autorizado. Empate 1 no Lima, Mike, aporte na Quebec. Direcionamento no 4612, a porta para o táxi. Para o táxi, chama a torre 1862, podia confirmar para o senhor a boa autonomia já. 1270, decolou 1-1, chame e controle 1-1-9-35. 1935, tá certo? Trip 5345, autorizado a alinhar e manter na pista 1-0. Manter trip 5345. Controle Salvador, muito boa tarde, 1270, decolado na árvore. 1270, contato radar na decolagem, para nível de voo 360, sair da árvore. Acende 360 na árvore, 70. Puxa, mais 741. Web 9730, ingresso de Juliette, portão 05. Ingressa pro 05, tá certo. Agora mantendo 77. 7, guardião 07, reporte para o alto de Itapuã. Reporte para o alto de Itapuã. A série do 2230, informe pela cidade de casa. A série do 2230, confirme. Bom dia. A série do 2230, tem condições de manter 250 até Duna? Mantenha 250 até Duna, para a série 2230. Dois na pronta, presente, Duna. 30 graus, 109. Para a decolagem, 3534. Rua 120. 20, direto, Duna. Força aérea 2582, autorizado táxi via pista 10 e ingressar na Delta. Boa noite, Oceane. O anel 07 agora na Nacional de Tapó. Sete para 250 nós. 250 nós, peraí. Positivo, tá 32 no meio, número 2 na aproximação. Positivo, 250 nós, 32 nós. Controle de parceria do 2230, pode descer para 2000. Parceria do 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2014. /45 no corte de frequência. 35. 119-35-35-345. Controle de Salvador, boa tarde, 35-345. Sussaia 2582, autorizado o ingresso na pista 10, reporte na Delta. Controle Salvador, boa tarde, 35345. Check, Mike Eco India, reporte de Alfa DC. Sussaia 2582, autorizado o seu ingresso à direita para a cabeceira 10. TAM 3191, no chame Recife 1251. 1251. Trip 5345, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 380, saída da EL. Solicita pro Adileda quando possível, Trip 5345, ciente. Trip 5345, direto Leda. Direto Leda, Trip 5345, grato. 1-0-9. No informe velocidade indicada. 2-5-0. Guardião 07, há um tráfego informal, guardião 03 estacionando no pátio. Artigo 050, TAM 32, 16. TAM 32, 16, mantenha. Mantém, 32, 16. Autonomia de 3 horas e 15 minutos, boa tarde, Maximiliano, de Salvador, está pronto para o táxi. Autorizado táxi de Alfa, ponte para 286, Gamin 14, 04033. Gamin 14, 04033, cliente Lido, táxi de Alfa, torre 286, 4033. Autorização para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador. Quem mantém a PRO limite ao localizador da 3296. Chame Recife 1-260. Tá 32 no meio, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil comigo, 14, 32 no meio. Web 7721, reduz a velocidade para 2109. 310, 9, 32, 9. 3, 2, 6, 7, para 1809. 1809, 3, 2, 9. Controle Salvador, boa tarde, Força Aérea 2582.

Station do 0 no 4. 3-14, 2-1. Essa prova está certa, está 3-2 no meio. Reporte estabilizado, então, 3-2 no meio. É. Jet 6721, no reduza para 1-2-0 nós. 1-3-8-0-9, está atingindo 060. Webjet 6721, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo lock. A gente vai andar proa descendo para 3.000 no 4, limite ao lock. Boa tarde, eu vou 941, passo 1170 para 1250. Vamos lá, vamos mais. 35345, chame Recife, 1251. 1251, 35345. Gol no 941, acione identificação, desce para nível de voo 050, siga da Mari. 950 na Mari, gol 941. Direto a Lagoinhas, Romeu, Hotel Oscar. Passaria 2230, marcador externo, baixa de volta, estamos zero. Passaria 2230, continua a aproximação, aguarda o seu líder. Autorizado pouso, na pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-9-9. Autorizado pouso, pista 10-2-3-1. 3-2-1-6, 118-6. Ah, 18-6. 3-2-1-6, obrigado, bom trabalho. Azul 4-0-9-3, boa. Webjet 6721, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2 mil pés, 1 no 0 no 4, 72 no 4. Controle Salvador, bom dia, Azul 4033, decolado 1.700 pés, saída da EL. Azul 4033, contato radar na decolagem, para nível de voo 1.80, saída da EL. Sobe 1.80 na EL, 4033. Serra Golf, mantenha ponto de espera. O meu hotel Oscar, suba para 045. Subindo para 045, Jet 6721, para interceptar o localizador, curva direita proa 085. Reporte estabilizado. Jet 085, para interceptar, né? Jet 021. Romeu até Oscar, informe tempo de sobrevoo em Alagoinha. Afirmativo, senhora. Para um sobrevoo em Alagoinha, se possível também na cidade de Feira de Santana. E chamaram para o regresso. Romeu até Oscar. Romeu até Oscar, informe tempo de sobrevoo sobre Alagoinha. Tempo de sobrevoo em Alagoinha de aproximadamente 40 minutos. Tan 3804, atendendo a identificação, desça para nível de voo 060, pegada Mari. Chame Sol 1219. 1219, o passageiro 2230. Lutando, corrigindo, desça para 070. Firmo 070. Alô? 2230. Alfa, reportante da Juliette. Vida na via Alfa, reporta da Juliette. Solo 3490 está pronto para o tanque de CO2 30, 3 horas e 50, alterna Maceió. Autorizado, táxi via parte 1, Mundial, ponte para 2862, que liga 1014, 3490. Está em tela, táxi da ponte, agora vai chamar 2186, 5490. Prossiga. Papapá, Mike é a Coimbra, desça para 1 no meu pé e a corredor forte. Papa V com Juliette, mantenha 1 no meu pé, vou em Paris, em Porto Paris. Estabilizado, minha até 2 anos. Serra, 045, autorizado. Na cola pista 97, cor direito, corredor axé, restrito 1 no meu pé, estou fora da barra, controle 119, decimal 35, aciona 0. Só aguardando. 0123, clicou XR. 6, e via direita, aciona 121, decimal 9. 9, obrigado. Bordo no 45, clicou XR. Atendido 02 a bordo, acionamento táxi 2862, aquele que vai que serve. 6721, autorizado, pouso na pista 10, vento 160, grau 099. Ele pousa, mentalizando. Papa Tango Lima, Zulu Tango, voe na proa de Mari. Voe no Mari, Tango. Desça para nível de voo 050. 490, após a aeronave recursa final, autorizado a alinhar e manter. Tan 3804, boi nas proas de saco. Nada. Alto Quebec Serra, autorizado táxi, atende a sessão da pistão 17. WebJet 6721, no solo 29, chame solo 121 no sinal 9. 1219. Salvador, WebJet 6721, no sinal 6, escuta. 721, Alfa, Gillette, pontão 04. Alfa, Gillette, 04. Duas horas e 5 milhas rumo oeste, mantendo 1.000 pés, é um Sierra Romeo 22. Estou 941. Sierra Romeo Mike Sierra Golf, informa o tráfego na posição de 12 horas, 4 milhas rumo nordeste. Ele está descendo para 2.000 pés, um Boeing 767. Torres? Aqui no Quebec Serra, reporte aliado em ponto na pista 17. 33, boa, até a próxima. 30, chame controle 119-35. Controle 119-35, é. Controle Salvador, muito boa tarde, 35490, perfil da Momo. 35490, contato radar na decolagem, desculpa para nível de voo 200, saída Momo. 200 no perfil da Momo, 5490. Catrede, está atendendo Alfa Vita Juliette, no através de Paris. Alfa Vita Juliette, boa rotatória, pode visual. Vita para Alfa rotatória visual, Alfa Vita Juliette. Só 3804, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no 3. Controle Salvador, o Índia November Alpha, ingressou em Interlagos. Índia November Alpha, voa e rotatória, reporte rotatória. Voa e reporta rotatória, Índia November Alpha. Mike Sierra Golf, desculpa para nível de voo 085. Mike Sierra Golf, informe para o ideal para você. Corredor forte, reporte e interlado. Gol no 941, chame torre 118.6. 118.6, gol 941, obrigado. Conquista 200 nível, autorizado. Decola pistão no zero, curva direita, sai da porta, após voa posição elefa, após direto. Controle 119, decimal 35, aceno 5064. Grau 089. Chegada Mari. 060 Mari. Pode ser aguentado. Confirmando o nível solicitado 200, o nível autorizado, confirmando. Aceito 200, aguardo na ação 26. Sente a porta com o Chibeco Senar, passarei 2230. Do 4076, reduza para 2509. 2509, 4076. São 3804, desça para 2000, ajuste no 0 no 3, autorizado DLS, posso estabilizar. Controle 119.35. 135, obrigado. Salve Salvador, Webjet 6741, do posto de estacionamento, portão 2. Autorizado, estacionar, 741. Tamara. Autorizado, pouso na pista 10, vento 160 graus, 099. Teve pouso pista 10, gol 941. Boa tarde, informação mais. Segundo 754, adicione identificação, desça para nível de voo 070, reduza para 250 nós, chegada mais. Identificado, adiciona 070, ponto 250 nós. Valeu, 045, para o 50. Confirme. 045, direto por mim para o seu trajeto. Voo direto seria 025 inicialmente. Alfa Vitor Juliette, está visual com campo? Positivo, na reta pera, visual com campo, Alfa Vitor Juliette. Isso é torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, a torre, grato. Controle, após completar 360, Índia Novembro está autorizado a prosseguir rotatória. Positivo, voo em rotatória. Voo rotatória, Índia Novembro Alto. Mike Eco Índia, faça 360 pela direita. 360 pela direita. Informação de caixa, nessa próxima do Poder Federal. Positivo. Controle, o Papa Tango Lima do Lutango vai atingir 5.000 inscritos, vai para Camaré. Lima do Lutango, mantenha. Mantém 5.000, Tango. Solicita 065, o Silo Telecrã. Gol 941, solo 36, livre direita, chame solo 1219, solo 9. Solo 219, solo 9. 4, 10, 10. Para o Brasil. Papatango Lima, Sulu Tango, desce para 2000 pés, Sinega 1013, autorizado na LS, porta estabilizado. Tranquilo, 2000, autorizado em LS, porta estabilizado, Tango. 19941, Taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, 9941. Para 65. Novembro, escuta. Terra. Controle Salvador, Papa Romeu Índia, Novembro Alfa, proa da rotatória do jogo campo. Chame com a frequência no 8, decimal 6, Papa Romeu Índia, Novembro Alfa. Chama Toy 118, decimal 6, Índia Novembro Alfa. Bom dia, Webjet 9730. Usando pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Lembre pouso na 103204. 119, decimal 35, aciona 5073. Sente, Mike Eco, Índia, reporta na rotatória. Trip 5490, passou a posição Momo, autoriza pro direto de Petrolina. Trip 5490, mantém o perfil de saída. Está mantendo, Cogbo agora, pro de Cogbo, 5490. Azul 4...